Eu vim pra mostrar que batalha nem vão. E sem hashtag, só vim pra família e minha gangue. Mas porque é meu tanque, quadrilha no pique, raja da firma, contenção. Filma dicção, lição que se aprende, né? Talento não vende, fé, responde a questão. Arrepente tão quente, me manteve crente, me manteve em pé. E me trouxe até pra ser mais um com uma história pra contar. Então não duvida. Que tá fácil pra desandar. E eu já tô puto com essa vida. E quem tava lá sabe, mano, nós não tinha nem batida. Quando a cena era freestyle, cigarro, merda e birita. Quantas batalhas cê tem? Cadê seu trabalho na rua, brother? Haters gonna hate, a minha saga continua. Fala quantos mil dólares cê tem? Cadê seu camaro na rua? É só take atrás de take, de droga e piranha nua. No entretenimento, daquilo que entendo, se num canto que vivo vendo. Contudo, se aquilo que vivo de fato é o que vende. Vários MC frustrados ficam de cabeça quente. Seu fracasso é demonstrado mais na frente. Nego, então mantenha sua conduta cada dia. Mas tu escuta que essa porra tá virando moda. Não entra no caminho da minha luta. A cena tá igual uma puta, eu tô doido pra dar uma foda. Tenho rabiscado minha guerra. Guerra contra o mundo. Eu vim de longe pra gravar esse cypher com os irmãos. Desses na prestação do meu cartão, a passagem da promoção. No verso fui mais alto do que o avião, mas voei baixo nesse beat, já que a rima é pé no chão. Não mais tocando aqui, eu tô tranquilão. Não rouba minha brisa que eu já tô Japão. Hoje driblando com a métrica improvisação. Não diga futebol com o pé descalço no areião. Lança mais rápido que um Dodge Viper. A vida não é um game, esse é o Street Cypher. Essa é hip hop, roubamos Street Fighter. Fizemos o Sagat grita Cypher. Hip hop, eu faço bang bang no pop. Só tinha bolacha, água e sal, suco, tangue tá top. Se meu som for comercial, não vendo sangue no shopping. Mas me interessa na grana, passar pra gangue veloz. Lança é a faga na saga, cê luz apaga. Tu caga a vida, fere com a daga. Paga uma baga na chaga, cuida que a baga te traga. E o que propaga vantage. Paga, mas isso é ragno a lei de gaga. No machucado é uma draga que fura todos band-aids. Maga, não me ganharam 3-6. De saga com os pele é tipo azeite. Água, chegou em segundo, só aceite. Afaga, nós tem as rimas mais resina que tu vai encontrar. O cypher é a reunião sagrada pra chapa. Os MC já faz a pressa antes de nós chegar. Nós tem as rimas mais resina que tu vai encontrar. O cypher é a reunião sagrada pra chapa. Os MC já faz a pressa antes de nós chegar. Marque post-it, mais que dois feet. 32 hit, fuck love kit. É mais que um skit. Foda-se sua gambit, tipo gambit. Antissocial faz entre meus gambitos. Nesse jogo eu sou péssimo, péssimo. Mas três já cresce, desce, uma desce. Peço, eu costuro beat. Planta na meia, vim pra Santa Ceia. Arremessei os dados e deu meia, meia, meia. Sanseia, quem lanceia, balanceia. Travessa meu caminho, eu jogo dar e bandeira. Eu te falei que eu era péssimo. Eu curti o quinto andar, mas preferi pichar no décimo. Frica, zoide, frita, zoide, lula. Que os molote fica, zoide, mula. Moendo tímpanos, os louca que faz alberg. Let's cooking Heisenberg. E quantos que eu não vi julgar minha qualidade. Enquanto pro meus parceiros em cana eu tô pedindo liberdade. E esses boroca gosta de meter o louco. Mas só vou respeitar disso quando vocês saem no soco. Vai! Na lavra virou a tábula igual mandarim, eu cito. Palavras são parábolas, no tal latim é mitos. Discurso é metafísica, só símbolo de um rito. No percurso é a metalírica dos signos do Egito. Vou pra atenderá quem me atenderá, quem entenderá meu som. Se ele venderá, quem desvendará, quem será Champollion. Sem cifrão vou decifrar, pra poder cifrar o que eu rima. Etimológico e hieróglifo são códigos divinos. Deus mora nas palavras e o diabo nos detalhes. Minha casa é meu palácio, foda-se Versalhes. Ao Versalhes, seja Sagres. Cartografia avançada pra tubarão com cabeça de bagre. Coloquei minha cidade no mapa, sem ter que falar o nome dela. Queima da bandeira, fogo na madeira e na memória do bandeirante Anhanguera. Meu clã não vai fugir, herdeiro do gueto imortal dos Goiás. Sou de Tupã, mas não falo Tupi, guerreiro violento igual Tupinambá. Mata autoridade, se é autoridade, que autoriza alterar a cidade. Num ato autoritário da PEC do pacto de austeridade. No atentado eu toco na palma, se acaba da toca não temo senhor. Eu já toquei o foda-se, agora eu vou tocar o terror. Tenho rabiscado. Tenho rabiscado. Minha guerra é contra o mundo. Contra o mundo. Nós tem as rimas mais resina que tu vai encontrar. O cypher é a reunião sagrada pra chapa. Os MC já faz a pressa antes de nós chegar. Nós tem as rimas mais resina que tu vai encontrar. O cypher é a reunião sagrada pra chapa. Os MC já faz a pressa antes de nós chegar.